Bom, senhores e senhoritas, numa bancada eu tenho tanto EPIs quanto tenho EPCs, equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivos, ok? O individual seria uma luva, né? O tapete de borracha no chão, a bota de borracha ou a botina de borracha, e para os equipamentos, a pulseira antistática, né? Isso ainda não falei em óculos, protetor de ouvido, a máscara, dependendo do equipamento muito perigoso ao qual você estiver dando manutenção. A pulseira antistática, ela serve para evitar com que você dê uma descarga eletrostática em algum dos componentes de determinadas placas que são muito sensíveis. Qualquer tipo desse fator em termos de descarga danificaria o componente eletrônico digital. Vamos estar falando isso com mais afinco nas aulas de eletromagnetismo com o professor André. Resumindo, o EPC, no caso, seria o sistema de aterramento da bancada, ao qual qualquer indivíduo que se aproximasse, encostasse ou tocasse na bancada poderia tomar uma descarga elétrica caso algum equipamento no momento da manutenção fechasse o curto e o operador ou o técnico não tivesse visto, verificado, observado. Então o sistema de aterramento é primordial tanto para a bancada quanto para todo o sistema elétrico de uma bancada, que é o terceiro fio, aqui fiozinho verde, que é o terra. Eu tenho preto, vermelho, amarelo, que é a fase, o azul, que é o neutro, e o verde, que é o meu sistema de terra. Essas são as nomenclaturas. Divergem em alguns países. Mas, continuando, com relação à proteção EPC, é o sistema de aterramento. Também temos o NR, que é o disjuntor de fase referencial, né? Ele serve para quando você tocar em algum local que esteja em curto, ou até mesmo numa fase, ele perceber essa diferença residual e desarmar ou desligar o disjuntor, evitando-se assim que você leve uma descarga elétrica. Então, tanto o DR quanto o sistema de aterramento seria uma proteção ou um equipamento de proteção coletiva e também individual. E os individuais, conforme o vídeo aula, você viu lá, né? Dependendo do equipamento, luvas, pulseira antistática, sistema de aterramento, né? A tensão, que é um dos EPIs e EPCs mais importantes, muita atenção no momento de dar manutenção em qualquer tipo de equipamento ou até numa instalação. Os nossos equipamentos têm transformadores, eu tenho fontes de luz aí com lâmpadas de xenônio ou xenon, que atua com transformador de alta tensão, a descarga é muito grande. Eu tenho trafos de alta corrente, né? Eu tenho alta tensão, também tenho alto fluxo de corrente elétrica, ao qual danificaria legal o sistema nervoso de um corpo humano. Então, muita atenção, e esta audioaula termina.